Infelizmente sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou fascinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no chibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Cleiton Aguiar, cantor do Raul Seixas e Cláudio Roberto, cowboy fora da lei, para Gabriele Costa, lá de Gurinhatã. Eu conheci essa menina, nesse roteiro que nós fizemos lá em Gurinhatã. A menina tem 16 anos de idade, tem um talento enorme, toca, canta, né? Tá no caminho para trilhar uma carreira de sucesso. Precisa disso para ela. Quem está começando precisa se atentar para alguns detalhes, aprimorar o que já é bom, né? E a Gabriele chega para fazer parte aqui do nosso Facebook. Gabriele, um grande beijo para você. Sucesso, viu? Muito sucesso na sua vida profissional. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega. Nós pega, mas não apega. Nós pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, e se bobear nós leva. Nós gosta do batidão, namorar, beija na boca. Nós é feliz de montão e anda só de rédea solta. Pediu pra cantar, nós canta, mas enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Nós é igual mineirinho, comendo pelas beiradas. Nós tudo quer de mansinho, e se bobear nós traça. Pediu pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, pega, pega, e se bobear nós leva. Nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Mas foi mesmo pra moer, nós incendeia o pavio. Nosso som tá arrepiando, tá na boca do Brasil. Pediu pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, nós pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega. Nós pega, pega, pega, e se bobear nós leva. Nós pega, nós pega, só você. Pega, mas não apega. Nós pega, nós pega. Nós pega, nós pega. Nós pega, pega, pega, e se bobear nós leva. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega, para Edilane Tavares de Sairé, Pernambuco. Ela que curte o nosso programa pela Sairé FM e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Minha amiga Edilane Tavares, seja muito, mas muito bem-vinda. Esta só tem aqui. O professor Júlio César Rezende produziu. Ele juntou dois grandes talentos cantando a mesma música. Ricardo Braga e Roberto Carlos da Isolda, Outra Vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi os amores que eu tive, o mais complicado, o mais simples pra mim. Você foi melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer, decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esta só tem aqui, Ricardo Braga e Roberto Carlos, para Lilian Alcântara Machado. Essa mora longe, essa tá morando lá nos Estados Unidos, em New York, Nova York, lá no, a capital mundial, né, do turismo, onde o mundo se encontra, lá em Nova York, a Lilian Alcântara Machado. Eu acho que ela, se não for do Corolla, é da região, né? E ela agora faz parte do nosso Facebook. Lilian, um grande beijo para você. A vantagem é que ela está nos Estados Unidos, mas pode me ouvir pelo site da Rádio Estúdio Brasil e também pelo site da Super 95 FM, ela é da região lá do Corolla, né? Super95FM.com.br, em qualquer lugar do mundo. No próximo bloco, Tony Campelo, Chitãozinho e Chororó e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em agosto de 1965, nesse tempo eu morava lá em Belo Horizonte, na pensão Santa Rita de Cássia, saído de Coromandel, uma cidadezinha pequenininha. Coromandel ainda é pequena hoje, tem 30 mil habitantes. Naquele tempo, há 50 anos atrás, era o tempo que eu saí de Coromandel, viu? Eu saí em janeiro de 1965. era como se a gente saísse hoje para ir para a China. Não tinha comunicação, a comunicação era muito difícil. Não tinha telefone, o telefone não funcionava direito, o jornal demorava uma semana para chegar, telefone celular nem pensar, a televisão também não pegava lá, né? Era realmente um tempo muito difícil. E aí a gente ficava buscando as coisas para fazer e surgiu esse programa nas tardes de domingo na TV Record de São Paulo, né? Roberto Carlos, a Vanderlé. A Vanderlé usava uma sainha curtinha demais e ela sabia que era gostosa e ela ajoelhava no palco. Quando ela ajoelhava no palco, deixava os trem tudo de fora, a meninada corria todo mundo pro banheiro, inclusive eu. Recordando 50 anos da Jovem Guarda, Tony Campelo, Presa a um Grãozinho de Areia. Embalar-te, embalar-te ao ritmo das ondas do mar, assim como um grãozinho de areia, e prender-te em minhas mãos e nunca mais te deixar, juntinho a mim tu ficarás. Eu quero envolver-te, envolver-te como um pequeno raio de sol e cheio de calor, fazer aquecer teu coração e o amor encontrar, e frio não mais tu sentirás. Mas tu fugirás e pela noite te perderás, depois tão só no mundo me chamarás. Tu fugirás e pela noite te perderás, depois tão só no mundo me chamarás. Eu quero embalar-te, embalar-te ao ritmo das ondas do mar, assim como um grãozinho de areia, e prender-te em minhas mãos e nunca mais te deixar, juntinho a mim tu ficarás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu recordei Tony Campelo, Preso a um Grãozinho de Areia. Essa música é uma versão de Legato a um Granello de Sapia, que foi sucesso na década de 60, uma canção italiana, né, que foi regravada pelo Tony Campelo. Abraçando a Carol Gomes, de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, ela que curte o nosso programa pela Super 95 FM 95,5 de Coromandel e chega para fazer parte do nosso Facebook. Chitãozinho e Chororó, Eu Não Existo Sem Você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que

deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem o seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que fere o sentimento, machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o rei por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, essa música tá aparecendo sozinha e começa a tocar Seu Amor é Só Meu. Daqui a pouquinho eu vou falar, nós estamos, né, fazendo, eu gravei esse programa em Uberlândia, no finalzinho da pequena turnê que nós fizemos no Pontal do Triângulo Mineiro, e no próximo bloco eu vou falar sobre isso. O caminho do sucesso é a dica do programa de hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu vou falar um assunto que interessa diretamente aos artistas, principalmente aos cantores, porque as coisas mudaram. Eu me lembro muito bem quando esses meninos que estão aí, o Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Christian e Ralph, Mato Grosso e Matias, Milionário e José Rico, Bruno e Marrone, Rick Renner, esses grandes nomes da música de hoje, né? Que quando eles começaram a carreira deles, o jeito de fazer o sucesso era diferente. De um tempo para cá, as pessoas foram mudando, e passou a imperar a força do dinheiro. Passou a existir um sucesso chamado sucesso artificial. É um sucesso que normalmente é um fazendeiro rico, um empresário rico, que tem a vaidade de ver um filho cantor, pega uma pessoa, às vezes com talento, às vezes sem talento nenhum, joga no mundo da música, compra o espaço nas emissoras de rádio, o famoso, o famigerado, o imoral, o ilegal jabá, e aí faz uma carreira relâmpago, e o sujeito em poucos dias está em primeiro lugar em todas as paradas de sucesso, até o dia que o pai tiver dinheiro ou o empresário tiver dinheiro para pagar. A partir do momento que o dinheiro acaba, o sujeito, como um milagre, some das emissoras de rádio. Não era assim antigamente. E eu continuo acreditando que existe espaço para o talento. E é isso exatamente a dica que eu venho dar no programa de hoje para você que está começando uma carreira. Não se iluda achando que você pode comprar o sucesso. Você não pode comprar o sucesso. Você pode comprar a ilusão do sucesso. Pouquíssimos desses que aí estão, uns 3 ou 4 só, serão lembrados daqui a 10 anos. Como Milionário José Rico, como Mato Grosso e Matias, que gravar agora o DVD comemorativo dos 40 anos de carreira, como Chitãozinho e Chororó, 40 anos de carreira, como tantos artistas que fizeram sucesso na base do talento. Esses serão eternos. E é esse o caminho. E o caminho para o sucesso começa na emissora de rádio, naquela pequena emissora de rádio comunitária do interior, cidade em cidade, um trabalho assim artesanal, um trabalho de tijolinho por tijolinho, de construção de uma parede, colocando tijolo por tijolo, né? E tem um artista no Brasil que eu conheci em 1983, há 32 anos atrás, ele já era sucesso, e continua sucesso até hoje. Todos os discos que ele lança, ele vai de rádio em rádio fazer a divulgação. O nome desse rapaz é Amado Batista. E eu sou dessa filosofia, sou dessa escola. O sucesso faz primeiro nas emissoras de rádio.

quem a gente ama. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida. Gesto sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar, aí eu vou chorar. E pra cantar essa moda apaixonada comigo, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, boteco! Deixa com a gente, Diego Valadares. Se ela não voltar, a gente vai chorar. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida. Gesto sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco, beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou pro boteco, beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Diego Valadares e Pedro Paulo e Matheus, me perdoa. Para o Dom Tito Paulo, ele não botou onde é que ele mora aqui, mas está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Dom Tito, seja muito bem-vindo, viu? Você faz parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar, aqui só tem gente boa. Gente ruim até encosta, mas não fica. Nós temos uma proteção divina natural. Seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, o trem tá feio, né? Tá feio, o mês parece que tá espichando, o dinheiro encolhendo. E você já trocou de marca, você deixou de comprar aquelas marcas que você gostava, tá comprando as marcas mais baratas. Mas tem uma providência que você não tomou ainda, você não trocou as lâmpadas da sua casa. Você lembra quando tinha aquelas lâmpadas de filamento que você trocou porque elas eram gastadeira? Pois é, a tecnologia avançou e aquelas lâmpadas frias, as lâmpadas LED que eram a solução, passaram a ser um problema. Elas também, nos dias de hoje, são gastadeiras. Mas chegaram as lâmpadas LED. As lâmpadas LED não é qualquer uma, não. Estou falando das lâmpadas LED da Uelmax. Do Uelmax Brasil. Mas pô, qual a diferença, querido? A diferença é que as lâmpadas da Uelmax Brasil receberam o selo do Inmetro. São as primeiras lâmpadas a ter o selo do Inmetro, viu? Então você às vezes está comprando gato por lebre por aí. As lâmpadas da Uelmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Chega aí na elétrica, no supermercado da sua cidade, fala assim: escuta, já tem aquelas lâmpadas que o Cleiton Aguiar está falando, da Uelmax? Se tiver, você compra. Se não tiver, você não compra, não. E as elétricas e os supermercados podem ligar. Não vai passar o vendedor aí, não. Viu? Hoje os trens são tudo diferentes. Você vai ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, e eu vou mandar um vendedor